Saia, top ou blusa, cabeça baixa, envergonhada pela roupa que usa. Cabelo molhado por chuva, lágrima e suor. Olhos vermelhos é o vestígio do uso do pó. Os cara passa a buzina, pergunta quanto que é. Ela xinga, dá o dedo, mas pronta pro que vier. Nesse comércio noturno, o que mais vale é seu corpo. Tudo se faz por dinheiro, o sentimento tá morto. O semblante é de cansaço, derrota e dor. Por falta de atenção, carinho, afeto e amor. Pra essa negociação não existe lugar. É no carro ou no motel, onde der pra parar. É muito fácil apontar e xingar de safada. Cachorra, vagabunda, prostituta, mal amada. Sem saber do seu passado cinzento e sombrio. Mãe cachaceira e um puto pedófilo como tio. Que tirava os seus sonhos de criança, alimentava sua maldade, matava sua esperança. Seu sonho de ser modelo e brilhar na passarela, ou atriz da TV, protagonista da novela. Determinada a conseguir tudo o que quer. Menina moça nessas horas se transforma em mulher. Inspiração ofegante com seu primeiro cliente, que parece ter dinheiro cheio de anel e corrente. Com aliança no dedo, parece até ser casado. Foto do filho num retrovisor deixada de lado. Ele é branco, meio gordo, coração gelado. Mas o que mais chama atenção é a cara de culpado. Não puxa assunto, dá o dinheiro e se despede dela. Que mesmo carregada de tanta dor ainda é bela. O outro lado da moeda.